que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King. Uhum. Yeah. A chapa é crente. Eles não entenderam nada, por isso viraram massa de manobra. A religião tá matando mais do que o tráfico de drogas. Vai no tráfico e vê porque tem tanto desviado lá. Só assim você vai entender porque a ovelha resolveu falar. Os religiosos não gostam de quem fala a verdade, isso é fato. A verdade é ratoeira, irmão, pra pegar rato. É melhor eles correrem e se esconderem dentro do buraco. Eu vim pra desmascarar esse evangelho sim barato. Eles fazem de tudo pra você não raciocinar. Diz que é um absurdo esse seu jeito de pensar. Afeta sua visão pra você não enxergar. Engana seu coração pra depois te aprisionar. Te enquadram nas leis pra que você não conheça a graça. Se acham os reis, você é um pobre que vive na desgraça. Eu vim alertar vocês de toda essa farsa. Se agarre no rei dos reis, desse câncer religioso se afasta. Essa casta só sai com o evangelho verdadeiro, com o sangue do cordeiro que nos limpa por inteiros. Que não se dobraram perante a religião. Punho cerrado, vem comigo agora e levante a mão. Eu digo não, não, a religião. Eu digo não, não, a religião. Em forma de resistência, os que estão comigo nessa se expressam. Punho cerrado e levante a mão. Eu digo não, não, a religião. Eu digo não, não, a religião. Em forma de resistência, os que estão comigo nessa se expressam. Punho cerrado e levante a mão. Ai, irmão, tá fácil de você entender. Você consome a religião e ela consome você. É melhor tomar cuidado com esse mecanismo. Não esqueça que um abismo sempre chama outro abismo. Religioso na cruz, mataram Jesus, irmão, mas ele ressuscitou porque é maior do que a religião. Deixa Jesus te libertar dessa prisão. Ele é a luz que te conduz pro caminho da salvação. O religioso se acha o dono da verdade, mas só vive na mentira. A religião na sua mão, arma apontada pra sua cabeça dizendo atira. Não se esqueça, você pode tá na mira. Antes que isso aconteça, clama a Deus que dessa cilada ele te tira. A religião é um vírus que contamina rapidamente, e esse vírus tem destruído muita gente. O religioso todo dia em alguém esse vírus aplica. A religião mata, mas Jesus Cristo vivifica. Nas mãos do Senhor você é a potência mundial. Não deixe fazer da sua cabeça uma lavagem cerebral. Na moral, essa é a hora da verdadeira revolução. Punho cerrado, vem comigo agora e levante a mão. Eu digo não, não, a religião. Eu digo não, não, a religião. Em forma de resistência, os que estão comigo nessa se expressam. Punho cerrado e levante a mão. Eu digo não, não, a religião. Eu digo não, não, a religião. Em forma de resistência, os que estão comigo nessa se expressam. Punho cerrado e levante a mão. Se expressam e levante a mão. Se expressam e levante a mão. Se expressam e levante a mão em forma de resistência, irmão. Levante a mão os verdadeiros. Levante a mão os que não se venderam. Levante a mão os que não se dobraram. Levante a mão em forma de resistência, irmão. Levante a mão. Ai, irmão, a religião mata mais do que o tráfico de drogas. Se você for dentro da comunidade, vai ver quantos jovens estão envolvidos no tráfico de drogas que a religião expulsou de dentro da igreja. A religião é uma arma pra matar pessoas. A religião mata, mas aí, irmão, Jesus Cristo vivifica. Ele restaura, ele liberta, ele cura. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Jesus não só morreu, mas ele ressuscitou e está vivo. Por isso eu digo não contra a religião. Eu digo não contra a religiosidade. Se você também diz não, punho cerrado, vem comigo agora em forma de resistência, irmão. Levante a mão.